som do Latino e Léo Rodrigues, Pinóquio, no Central do Sertanejo, na sua segunda. Bruno e Marrone passou também, com um grande sucesso, Você Me Vira a Cabeça. E Luan Santana, o novo som, Cê Topa. Tá chegando agora o lançamento, tem novidade. E a música é romântica, hein? O nome da música é O Meu Nome é Saudade. E quem tá cantando? Mariuzan Rocha e Eduardo Costa. Mais uma bela canção romântica dentre as sofridas do mesmo gênero. Se a letra é de Nildomar Dantas, você sabe que o negócio vai ser difícil. O Meu Nome é Saudade é a nova aposta do cantor Mariuzan Rocha, que escolheu o sertanejo Eduardo Costa para participação especial. Mariuzan Rocha é um intérprete e compositor de Piauí, que começou a cantar no início dos anos 90 e gravou seu primeiro CD em 98. No começo, escolheu o forró, mas aos poucos, depois de vários álbuns lançados, conseguiu trilhar o caminho que sempre foi sua paixão, o sertanejo romântico. O cantor é hoje um dos mais conhecidos na região Norte e Nordeste. E o sucesso Meu Nome é Saudade, cujo clipe foi lançado há poucos dias, comprova todo o talento do rapaz. E também trazendo o cara que tá mandando no momento também aí, é o Eduardo Costa. É sucesso, é Central do Sertanejo. O Meu Nome é Saudade, Mariuzan Rocha e Eduardo Costa. Sei ficar distante de você, não dá pra viver sozinho. A saudade só me faz entender como eu quero teu carinho. Você entrou na minha vida com jeitinho tão bonito, que nasceu um grande amor sem fim. Não quero jamais despedida, não quero encontrar saída, quero você bem perto de mim. E pra sempre com você eu sei que vou, vamos viver esse amor eternamente. E pra sempre com você eu sei que vou, vamos viver esse amor eternamente. Quando a saudade apertar, não esqueça que eu estou aqui. Meu desejo é te dar muito amor. Você nasceu pra mim. Quando a saudade apertar, não esqueça que eu estou aqui. Meu desejo é te dar muito amor. Você nasceu pra mim. Você nasceu pra mim. Quero chamar pra cantar comigo, Mariuzan Rocha. Paixão. Como é que é? Eu não sei ficar distante de você, não dá pra viver sozinho. A saudade só me faz entender como eu quero seu carinho. Você entrou na minha vida com um jeitinho tão bonito, que nasceu um grande amor sem fim. Não quero jamais despedida, não quero encontrar saída, quero você bem perto de mim. E pra sempre com você eu sei que vou, vamos viver esse amor eternamente. E pra sempre com você eu sei que vou, vamos viver esse amor eternamente. Quero ver a galera, como é que é? Arrocha, Mariuzan. Quando a saudade apertar, não esqueça que eu estou aqui. Meu desejo é te dar muito amor. Você nasceu pra mim. E aí, vai! Quando a saudade apertar, não esqueça que eu estou aqui. Meu desejo é te dar muito amor. Você nasceu pra mim. Você nasceu pra mim. Ei! Pra mim. Opa!